Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ministério da Ciência e Tecnologia. Ministério da Educação. Apresentam Física Vivencial. Uma aventura para o conhecimento. Hoje na Rádio Atrito é dia de novela de rádio. Atenção, meus caros ouvintes! Não percam! Quinta-feira, nessa rádio, nossa primeira novela do ano. Ideia original, originalíssima do nosso professor Galileu. Isso vocês já podiam imaginar, né? Uma novela na rádio, essa eu quero ver. Zezinho, olha o tempo do comercial. Então, caros ouvintes, não percam a nossa novela Quando o Inesperado Acontece. Ô Mari, assim você me atrapalha. Sim, mas é pra fazer o comercial, não é pra dar opinião. Aliás, daqui a pouco o senhor vai ter uma surpresa. Ih, o microfone ficou aberto. Na antessala do estúdio, eles recebem o professor Galileu. Oi, professor. Oi, professor. Oi. Puxa, Zezinho, gostei de ver. Você leva jeito pra coisa. Acho que vou te dar mais dois personagens. Como assim, mais dois? Ô, Zezinho, o professor tá escalando o elenco pra novela. Você vai fazer o narrador. Era surpresa. Só que a surpresa cresceu. Depois de ouvir você com aquela voz, tenho certeza. Você vai fazer o narrador e mais dois personagens. Mas eu não sou ator? Ninguém é. Mas todo mundo vai participar. Eu, o Kleber, o professor e você. Olha só, eu e o Kleber vamos fazer o papel de dois alunos que precisam estudar para a prova de física. O professor Galileu vai fazer o Oersted. O quê? Oersted foi um cientista muito importante. Um dos primeiros a estudar o eletromagnetismo. Ah, legal. É, combina com o senhor. Os teus personagens são ótimos, Zezinho. Eu te dou todas as dicas. Vai ser simples. Olha só, para a voz do narrador, você pode usar a sua própria voz. Ou melhor, a sua voz de locutor. Para o personagem do Ampère, você usa um sotaque francês. E para o Faraday, você usa um sotaque inglês. Ok? O quê, professor? Sotaque francês e sotaque inglês? Nem pensar, sem chance. Oui, oui. Eu mesmo, Ampère, estruturei e criei a teoria para a construção de aparelhos eletromagnéticos. Je suis français. Me atrasei? Pra variar. Ok, ok, now. Hi, my name is Faraday. Meu nome é Faraday. Meus estudos sobre o eletromagnetismo deixaram a base para importantes trabalhos de engenharia. Obrigado, obrigado. Não precisa agradecer. Thank you. Ih, olha o Zezinho. Acho que ele tá gostando dessa história. Gostando um pouquinho demais pro meu gosto. Ótimo, Zezinho. Ótimo. Mas foi só um teste para os sotaques, não é? Os personagens não precisam se apresentar. Eles já entram na cena falando, agindo, ok? O Ampère e o Faraday vão aparecer depois do Oersted para dizer o quanto os estudos iniciais dele foram importantes para a física. É, Zezinho, a estrela aqui é o Oersted. Gente, não tem estrela nenhuma. Todo mundo contribuiu um pouco. A história da ciência é assim. O Oersted descobriu no início do século XIX que as correntes elétricas podem criar campos magnéticos. O francês Ampère, dando sequência a esses estudos, elaborou teorias físicas e matemáticas para essa descoberta. E o inglês Faraday fez grandes avanços, chegando aos geradores elétricos. Mas chega de blá blá blá. Agora que o Kleber chegou, podemos ensaiar desde o começo. Todo mundo pronto? Vai, narrador. Era uma tarde chuvosa. Os alunos Zeca e Nina estavam na biblioteca da escola para estudar para a prova de física. Agora entra o barulho da chuva e dos trovões. Barulho de chuva e trovões? Engraçadinho. Anda, vai, a tua fala. Nina, é muita coisa pra estudar. Não sei se a gente consegue. Claro que vamos conseguir. É muita coisa, mas não tem mistério. Vamos começar do começo. Oersted. Essa é fácil. Cientista dinamarquês que descobriu que as correntes elétricas podem criar campos magnéticos. Sim, mas ele descobriu isso de que jeito? Pois é, devia ser um dia como esse. Olha só, é muita descarga elétrica. Isso com certeza deve ter inspirado os estudos desses cientistas. Então, retomando, como foi que o Oersted descobriu, Zeca? Caramba, você ouviu isso? Depois do forte trovão, a luz da biblioteca vai embora e surge, na frente de Nina e Zeca, um homem desconhecido com roupas antigas, mais precisamente roupas do século XIX. Boa tarde, senhor. Olá, meninos. Podem me chamar de Oersted. Oersted? O cientista? Sim. Mas o que o senhor está fazendo aqui?